Prossegue rota do Fojão, alta Zulu 21. Espero que o transporte de 935 ao controle, o 6311, portão 7. Contei, Fernando, qual é a questão da proposta? Abre. Engenheiro General, Fano Salas 4-2, autorizado Deck Trega, teu pátio 4, na minha escuta teu corte, muito obrigada. Engenheiro General, Fano Salas 4-2, teu pátio 4, reportará, se ligará. Presidente, Gono 8-2. Gono 8-2, ingressa via Juliette para o 03. Juliette para o 03, Gono 8-2. Tango Índia Brava na escuta do controle. Tango Índia Brava na escuta do controle. continuam no autorizado. Se tiver cancelamento, chama táxi. Nós mantemos, escuta a guarda para a cópia, por gentileza. Árvore elétrica. Árvore transição elétrica. Autorizado para Curitiba, nível 380, decola da 1-0, saída Abo, transição Elefa, prossegue via Upper Zulu 2-1, Sorocaba, Upper Alpha 3-1-0, após decolagem, curva direita. 5-0-0 no transponder, 119,8 é a frequência do controle. Proteja mais correto, chama para o push no 10. Que o extinto é passar a final da 1-7. Salvador, Papa Romeo, Tango India Bravo. Prossiga Tango India Bravo. No través do Pituaçu, solicito o cruzamento da 1-0, prosseguindo para Serra November, Serra November. Tango India Bravo, aguarde cópia. Aguarda, o Tango India Bravo. Gente, Bravo, Whisky, Kilo. Autorizado, pouso, pista 1-7, vento 1-0 graus e 1-0-2. Bravo, Kilo, Whisky, o vento é 1-0 graus e 0-9-2. Bravo, repórter Farol do Itapuã. Farol do Itapuã, o Tango India Bravo. táxi Webjet 5811 com 134 a bordo, 3 horas e 50 alterna Galeão. Prossegue via Índia Alfa, quando no ponto de espera, 186, 1500 nós, metro Web. Índia Alfa no ponto de espera da 10, 186, 1500 ajuste, 5811. Índia Bravo autorizado cruzamento da final da 10. Reporte para cruzamento da final da 10. Fique atento a Charlie 150 na final da 17. Vai reportar no cruzamento da final da 10. E atento com o Charlie 150 na 17. Tango Índia Bravo. Bravo Kilo Whisky, tem um Romeo 44, Robson 44 para cruzamento da 10. A 500 pés, não interferirá com o seu tráfego. Web 5811, bom dia, linha e decola, pista 10. Correção, mantendo posição. 5811. Web 5811, mantém posição. Mantendo posição, 5811. Tango Índia Bravo autorizado o cruzamento da 10. Tango Índia Bravo, após o cruzamento da 10, segue para o Henry Marra, pode ser no solo controlado. Siga ali no papo, Mike. Tá passando o Beta para ingresso pouso, destino é a Barca. Se autorizado, à direita da 17. Temos um Nova Mike, autorizado direita da 17. Mantido tá livre então, cruzamento do eixo da 10. Temos um Nova Mike, autorizado cruzamento do eixo da 10. Reporte para o cruzamento do eixo da 10. Retorna, Mike. Tango Índia Bravo, no solo 5-4. Bravo, Kilo Whisky, no solo 5-4 autorizado, parte 4, não me escuta teu corte. Web 5811, a linha e decola pista 10, vento 090 graus, 089. A linha decola 5811. Índia Bravo, ciente, reporte no solo controlado. Fará no controlado, Bravo. Salvador, bom dia, voo 1982, está estabilizado no X-Ray, em assista vista. Voo 1982, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. A sua escuta 1982, a Gol. Cruzamento do eixo 10, Lima Papa Mike. Temos o Papa Mike autorizado o cruzamento do eixo da 10, reposta na final da 17. Faz a final 17, Mike. 10589. 10589. Nova Mike, por favor, por gentileza, informe o pátio do GG. Confirme. Confirme, Lima, Nova Mike. Confirme a mensagem, não copiou. O pátio que do GG. Ah, mas ele vai pra Bata, lembra na cabeceira 17. Gente, pôs o direto na Bata? Negativo, senhor, já tá configurado aqui pra final da 17, vai livrar pra Bata. Gente, Lima, Nova Mike. Web 5811 decolada 57, chama controle 119 decimal 8. 198, 5811. O 147 para o site. A bordo, eu não tenho 4 horas. Quantas pessoas a bordo, tá? 135 a bordo. De alta, ponto 0,186, 1015. Alfa, lá de 2, 1, 0, vento 1, 10, grau 089. Eu pouso 10, gol 1982. Vovô Mike, no solo 58, autorizado até o hangar da Bata, não me escuta o teu corte. Não sei escutar o teu corte, eu levo a mão. Bata no 4, estabilizado no glide 3514, baixar pra baixo. 354, 14, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. PB. Vão 1982 no solo 59, livre direita, chame solo 121 decimal 9. Direita, 1 decimal 9, vou 1982. Entre cabeça livre, Lima da Mike. Salvador, bom dia, vou 1982, vibrou na pessoa. 192, bom dia, prossegue em Alfa, chamando o Juliette. Alfa, chamando o Juliette, bom 92. 4 no 4. Autorizado pro último 10. Dia 3 ou 9, pushback, acionamento no 4, já dá um 7. Gente, mantenha-me escuta e aguarda. A aeronave da TESA foi autorizada no 10. Assim que ela passar a retaguarda, eu autorizo no 7, ok? Foi 982, Santa Juliette. Direito, chame Saulo, 121, decimal 9. 414. Saulo, 3P5414, bom dia. 414, prossegue de alta, chamante do Juliette. Tan 3467, vento 120 graus, 10 nós, autorizado a decolagem, pista 10. Vira de colagem, Tan 3467. No 4 está livre, Juliette, você mata no 4. Mata no 4, 354 no 4. Piso no 2, meia milha do externo, pré-baixado, checado, 0 a 0. Estação da 6302, ciente já avistado, autorizado pouso na 10, vento 130 graus com 099. Ele pouso 0 a 0, vento 1390. 3487, decola 03, controle agora em 119, da sinal 8, tem um bom voo. 198, 3487, obrigado. Solo, Salvador 3859, da TAM. Para o táxi do V 176, alterna Campinas, 3 horas e 50. E vai observar o parque ano novo na remoto no 4, após bate 1 no Indy Alpha, ponte para 286, aqui na Gaminha 15, tá 389. Pouso, direto da 9 da Trip, Indy Alpha, bate Indy Alpha, ponte para 286, 1500, 389. Afirmo, tô autorizado, deixa eu ver que você não é contato, 6319. Rocha, né, 6312, no solo 06, libera direita na Taxi Fox, chama o solo 121, décima 9. 219. Oi, Salvador, bom dia, tá 3859, aproximando o posto de espera da 10, pronto. Então 3859, o vento 100 graus com 089. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, tá 311 para o táxi, CLB 164, pela planilha 3 horas e 50, alterna Galhão. Xenemia 311, autorizado o táxi. Via 4-1 em Bial, com espera toda 186, que liga 1015. Pátio Índia, com espera 186, poder confirmar o ajuste? 1015, 10 no 15, Xenemia 311. Maravilha, obrigado. É, 312 do Xené, mantém a posição da Juliette, aguarda a companhia ali pra, na reta da Juliette, prossegue ponto 09 agora. Primeiro modesto passar e segue pro 09.